tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra. Ninguém é igual a ninguém. Encanta que tanta gente sinta, se é que sente a mesma indiferença. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há palavras que nunca são ditas, há muitas vozes repetindo a mesma frase. Ninguém é igual a ninguém. Espanta que tanta gente pinta descaradamente a mesma mentira. São todos iguais e tão desiguais, uns mais iguais que os outros. São todos iguais e tão desiguais, iguais que os outros. São todos iguais e tão desiguais, uns mais iguais. Há pouca água e muita sede, uma represa, uma batalha, a vida seca os olhos. Entre quatro paredes, tudo fica claro, ninguém fica indiferente. Ninguém é igual a ninguém.